754 passando externo, baixando, tá lado. Gol no 714, livre pouso 1-0, vento agora de 1-0 graus com 4 likes. Livre pouso, 1-0, gol no 714. Exato, aqui, sai da posição número 1, andando aí. Confirme? É um gato andando aqui, sai da posição número 1 a 2, aí, sentido 3, não tem... Ok, gente, irei acionar o fiscal de pátio agora. Gol 714, aos 39, direita, Alfa e Juliette, portão 2. Direita, Alfa e Juliette para o 2, gol no 714. Zona 3152. Zona 3152, completa a final, chame a torre 1862. Completa 1863, zona 52, obrigado, senhor. A 3600, livre final de LS, informe o localizador. Ah, LS, a 3600. Azul 4062, desça para 2 mil pés, informe estabilizar na final, vai seguir como número 2. Hoje eu peço comer estabilizado, seguirei com o número 2, gente, obrigado. Primeira nova chamou o controle? Chamou? Boa noite, senhor. 35344, cruza 230 para 750. Boa noite, tripe 5344, identifique, chegar a mar e deixa para 3 mil pés, o ajuste no 06. Para 3 mil, 06, gente. da 3152, passando Simbra, baixado, travado. Da 3152, cheque o trem, livre pouso, pista 10, 160-612. Trem livre pouso, trem baixado, travado, 3152. Lua Campo Avista, tá 3600. 3600, chama a torre 1862, eu tomo o posto. Confirmando 18.6. Afirma, 18.6. 18.6, uma boa. Salvador, boa, 3600, meia do externo, baixar travado. 3600, continua a aproximação, guarda a pista ali. Qual que é o vento? 160 graus, 04 nós. Pode dar pra ali. Então, 3152, no solo aos 44, direita Alfa e Juliette, portão 11. Direita, vem Alfa e Juliette para o portão 11, portão. Nessa frequência. Livre pouso, pista 10, 170 graus, 04 nós. Livre pouso na 10, 3600. Boa noite, Web 7899, da Thiago. Que Web nave 5899, identifique, chegada a mar e desça para 3.000 pés, o ajuste no 096. Com 1.016, desce para 3.000 na mar, o WebJet 5899. Trip 5344, desça para 2.000, autorizada a final de alerta, informe no localizador. É 10.000, autorizado em alerta, boa tarde. Azul 4062, chame a torre, frequência 1186, até o meu posto. Muito bem, obrigado. Alfa Juliette, ponto 9. Alfa Juliette para o 09, mantenha a sua escuta, o 3600. Afirmo, mantenha a sua escuta. Resolvendo, muito boa noite, Azul 4062, faixa travada. Azul está autorizado o pouso pista 10, 170 graus com 612 graus. 170 graus com 612 e pouso pista 10. Direção na Juliette para o 09, para o 3600. Afirmo, faltam 9. Azul no solo 51, Alfa Juliette, posição 8, Patinho. Alfa Juliette, portão 8, confirma? Confirmo, nessa frequência. Certo, obrigado. Salvador, boa noite, boa noite, 05. Informação Charlie, autorização Natal. Volume 05 autorizado Natal, nível 370, peso 1-10. Decoda 1-0 esquerda, Pucas e Pá. 1-2-0, décima 8, 5-4-5-4. 05, autorizado Natal 370, peso 1-0. Decolada 10, Pucas e Pá. 120.8, 5-4-5-4. Champara, puxa o sinal no 805. Para 2000, livre ele é chamado estabilizado, é 5899. E Salvador, boa noite, o Trip 5344. Está 1,5 do externo ainda, chamada baixa trava. Trip 5, chama baixa trava. Descendo para 3.000 pés, ajuste no 096. Informa que está transportando órgão para transplante, tá, gol no 896. Sete gol no 896, dá presente Prodiduna. Prodiduna no 896. Web 5899, autorizada Prodiduna para final ILS. Prodiduna, web 5899. Qualitar 3891, passo 240, informação de ano. Qualitar 3891, identifique chegada a Bonf, desça para 4.000 pés, com ajuste no 096. Qualitar 805, pushback treinamento nono. 01, livre, chega o táxi. Gente, 905. 344, está livrando à direita. 57, prossegue táxi Alfa, reportando antes da Juliette, trip 5344. Alfa, reportando antes da Juliette, o trip 5344. Localizador visual com a 10, Webjet 5899. Web 5899, chame a torre 1862, eu tomo posse. Obrigado, bom sucesso. Salvador, boa noite, Webjet 5899. Fui eleito visual com a 10. Jet 5899, vento 160 graus 3 nós. Tem livre pouso, pistão no zero. Reporte quando o trem estiver baixo e travado. Já baixado e travado, 5899. Baixado e travado, Webjet 5899. Gente, conforme livre pouso, vento agora 160 graus 3 nós. Livre pouso, Webjet 5899. Antes da Juliette, 5344. O 344, sim, estamos aguardando apenas a liberação do Boeing da Gol e após o mesmo será prosseguir via pátio até o gate 01. Sim, estamos igual ao contraste e vai ficar na guarda, 344. Boa noite, 05 para o táxi 112 a bordo, zona linha 0238, alterna Maceió. 805, sente, prossegue então via Índia e Alfa, missão é pronta no ponto de espera da 10, o ajuste no 06. 06, chama pronto no ponto de espera, bom, 10, 18, 05. E 5344, prossegue Juliette para o 01. Prossegue Juliette para o portão 01, 5344. Juliette 5899, sala 02, já livrou, prossegue táxi Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, da Juliette, 5892. 805, próximo, ponto 0, próximo. 805, autorizado, alinhar e decolar 10, vento 160 graus, 4 lines. Autorizado, alinhamento e decolagem 10, bom, 805. Juliette para 10. Juliette 10, 5899. Dona 805, decolou 05, chama o controle, frequência no 208. 208, bom final de semana. Vem. 896, passando a Dona, completa final, chama a torre 118612. 86, vou no 896. Boa. Salvador, boa noite, 805, decolando, se escuta.